Nós somos um em Cristo Jesus e por isso estamos reunidos nesta noite para dar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque nós somos o Seu povo, o povo a quem Ele tem unido e por isso estamos aqui, porque por nós Ele pagou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Ele pensava em mim, pensava em mim.